7. Decolou 07, chame o controle, 6313. Camarada, obrigado, boa noite. Boa noite, a China 6313. China 6313, contato radar, suma manter o nível 360, sai da EL. 360 da EL. 6313. Para o pushback de acionamento, posição de número 6. Confirme. 3305, pushback de acionamento na posição 6. 3305, autorizado. Portão 06, chama pronto para o táxi. Reportar, aparecer. Poxa, Chanel 6313 ainda está na escuta? Poxa, Chanel 6224 na escuta da torre? Prossiga, 6224. Acabei de conversar com o supervisor da Infraero a respeito daquela situação e aí ele falou que desconhece aquilo que o seu colega que decolou falou. Eu vou ver se eu peço o controle aqui para falar com ele, para ver se ele tem um número do documento ou se consegue para a gente, para mandar para a gente a posteriori, positivo. Se o senhor também tiver, descobrir qual é o número dessa norma que determina que a Infraero faça a sinalização de chegada, futuramente depois isso passa pra gente aí no outro turno. Autorizado de imediato, chame pronto pro táxi, azul 4209. 6224 copiou, grata a informação. Porque segundo ele não tem essa informação. Ou seja, enquanto ele não tem, pelo jeito vai continuar a mesma coisa. Os senhores, quando, de todas as companhias, quando for estacionar, vai ficar essa demora aí para estacionamento. Grata aí, né? O operador da torre, suboficial Martins, informou que se eu tiver o número da documentação, que é para enviá-lo para ele aqui no DTC, ok? Poderia confirmar sobre dados de documentação antes? É que ele me informou aqui que era para solicitar o senhor se por acaso o senhor tivesse o número da documentação sobre a posição do estacionamento, que era para enviar para ele aos cuidados dele. Eu vou confirmar com a companhia e encaminhar para a informação para ele, então. Estou em Recife na frequência 251 na TRN 3325, 6313. Ok, 251 3325, 6313, obrigado, boa noite. Boa noite. Ata Zulu 41, Pires. Ata Zulu 3, flight plan on road, flight level 4, 30. After takeoff, Momo, Cogbo, and next Trova. After takeoff, left turn, approach control 120.8, descog 5102. response correct. Clear to start and report, ready to taxi. Clear to start engines, we'll be ready for taxi, November 9, 70, Sierra Juliet. Natal, ciente, livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. É, número 2, siga o azul à sua frente. Seguindo o azul à frente, via pátio. Informa para as aeronaves no solo de Salvador. Chuva leve, a operação ainda continua visual, pista molhada. O azul 4209, como até a posição por 3 minutos? Ciente, chame tanto força, inicial táxi. Copiou a última informação, chuva leve, pista molhada. A operação continua visual. Relativo, estou ciente, o azul 4209. Valley 970, Sierra Juliet. It's raining now in Salvador. Runway wet, visual conditions. Report ready to taxi. November 970, Sierra Juliet. Roger, we'll report ready to taxi. Número 2 no táxi, a sua frente um Embraer 190 da Azul, que vai taxiar dentro de mais uns 2 minutos e meio. Ele me pediu para manter posição e não tem outra alternativa, nós só temos uma saída de acesso para a pista 190. Perfeitamente, observa, mantenha a posição, aguardando para prosseguir a retaguarda do Azul 3305. Azul 4209, temos 3h30, 89 pessoas a bordo, 89 Campinas. Livre táxi, ponto de espera, pistão 90. Livre táxi. Autorizado decolar, 140 graus, 089. Apron 3 to holding point runway 10, taxi via India and Alpha. Coming ready to. Coming approaching holding point, November 700 Sierra Juliet. November 970 Sierra Juliet. via Juliet, taxi to holding point for runway 10 via India Alpha, or advise approaching holding point. Oi Salvador, boa noite, tá 3178. Boa noite, chame passando Índia Serra com trem baixo travado. 78. Mantenha a chegada mar e desça para o nível 050, 1017 ajuste, identifique, 6310. 6310, segue na descida mar e para o nível 050, 1017 ajuste. Espera, pronto. Sim, grato, mantenha. Minus 70, Sierra Juliet, persons on board. Nine persons, thank you. Contato 209, decolou os 19, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, tá gravado. Tá, embaixo travado, 3178. Pista molhada, cheque o trem. Embaixo travado, autorizado pouso no 40 graus 069. Aqui, autorizado pouso, tá 3178. Azul 4209. 4209, contato radar, sub mantenha nível 360, VDM. Gente, aprovado da hora, ascensão 360, azul 4209. Autorizado alinhar e manter. Alinha manter 3305. Tá 3178 no solo 22, libera a direita na Eco. Após Alfa, Juliette, e mantenha a posição antes da Juliette, portão ocupado. Pode tiver qual a comandante da Juliette, 3178. 0050. Para 2000 pés, me desejo ajuste, estou autorizado a LF, reporte localizador. 2000 pés, autorizado LF, encontrar o localizador, né? November 970 Sierra Juliet, clear to line up and maintain. Autorizado ingresso portão 06, tem 31178. Autorizado 06, uma boa noite. Boa noite. November 970 Sierra Juliet, clear takeoff, 160 degrees 03 knots. Autorizado Aracaju, via Golfo 677, saída Puca, transição Caju, curva esquerda, controle 120 decimal 8, transponder 5444. Parou? 190. Aracaju, rota do plano Golfo 677, nível 190, saída Puca, transição Caju, com curva pela esquerda, decolando a 10, o controle 1208, transponder 5444. 6224, reportei quando pronto, posicionamento. Positivo, reporte pronto. November 970 Sierra Juliet, airborne at 28, contact approach control, 120.8. Have a very nice flight. 120.8 November 970 Sierra Juliet. Obrigado. Ciao. Ciao. Tá 3305. Chame o controle, Salvador, 120.8. Controle Salvador, tá 3305. Ok, 3305. Contato radar, 17 milhas nordeste de Salvador, passando no nível 110. Sul mantém o nível 330, mantém a saída pouca. Pouca 330, 3305. Salvador, November Niner, 70, Sierra Juliet, plus 4.5, climbing flight level 430. November Niner, 70, Sierra Juliet, will have contact to departure, climbing level 430. Maintain Momo departure. Maintain Momo departure, November Niner, 70, Sierra Juliet, climbing flight level 430. 190 atualizado. Grato, mantém cópia. Positivo, a saída Pulca, transição Caju. Pulca, Caju, grato. Na 63, nós estamos estabilizando em Netflix, são 90. 13, agora chame torre, 1, 2, 6, 6. Oi, Salvador, boa noite, eu sou na 63, 1, 0, estabilizado em Netflix, são 90. Puxa, na 63, 1, 0, ciente avistado, checou o trem? Vai. 20 segundos. Oi? Time 3 de pouso, Xenai 6310. Xenai 6310. Confirme o trem. Passado e travado, Xenai 6310. Pista molhada, autorizado pouso, 180 graus, 04 nós. Tripouso, pista vazada, Xenai 6310. Na 63, não quero. Pista molhada, 170 graus, 03 nós. 70 com 3, obrigado. 2545, confirma inicial. 12685, até mais. 12685, 2545, muito grato. November 970, Sierra Juliet, climb and maintain level 360. Climb and maintain flight level 360, November 970, Sierra Juliet. Niner 70, Sierra Juliet, contact the Recife Center, frequency 126.85. 126.85, November 9070, Sierra Juliet. Good day. Né, 6310 no solo aos 33, libera direita, livre táxi até antes da Juliette, seu portão 02 do pátio 1. Libre táxi direita até a Juliette, portão 2 do pátio 1, 6310. Na 6310, está avistando algum tráfego no portão 02? No 2 não, avisto o tráfego da companhia no portão 02.